cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora bem, são 7 anos, nem mais nem menos. Quando chega a altura do 25 de Abril, faz lembrar que em 2006 nos propunhamos ter uma banda por semana a um autor em destaque aqui num programa que na altura ainda não tinha nome, e agradecemos a que foram os ouvintes que iam escolhê-lo. Portanto, cá se fazem, cá se tocam, não é ideia minha nem do resto da produção, mas sim de ouvintes nossos que achavam que devíamos ter um nome para o programa. Muito bem, a intenção era um destaque de semana aqui na Rádio Boa Nova, sendo que nestes 7 anos houve várias semanas e tivemos 2 destaques, até para acompanharmos aquilo que ia sendo a saída da música. Portanto, estamos a comemorar 7 anos. E, tendo em conta que a primeira emissão do Cá se Fazem, Cá se Tocam na semana é à quinta-feira, que repete depois ainda ao sábado, e estamos no 25 de Abril, entendemos que gostaríamos muito de ter um disco tipicamente português. E, não querendo ser saudosista, lembrar daqueles verdadeiros ditadores que eram a ideia do Fado, Benfica e Fátima, mas achamos bem que Fado, e não querendo com isto chocar quem esteja a apoiar o canto alentejano, património imaterial da Unesco, mas o Fado tem toda a razão de ser como património cultural imaterial da humanidade, mas que nada mais, nada melhor do que escolher um autor que venha chamar ao seu disco O Nosso Fado Hoje é do Mundo. Portanto, estão reunidos todos os ingredientes para que no dia 25 de Abril estejamos à conversa com o Miguel Rebelo, ainda que seja ao telefone, porque, enfim, ele estamos a falar para Lisboa, venha falar deste disco que já está à venda desde o passado dia 14 de Fevereiro. E, antes mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, Miguel. Muito obrigado, Pedro Oliveira. Claro que não é inocente a escolha do Nosso Fado Hoje é do Mundo, da ligação à declaração que foi feita pela Unesco. Aproveitei o facto de estarmos a celebrar justamente este primeiro aniversário do Fado a Património Cultural e Material da Humanidade para também, através deste disco, fazer a celebração e a homenagem deste tão importante evento que deu tanto trabalho, que envolveu tanta gente, e acho que eu já disse isto mais do que uma vez numa outra entrevista, talvez, para além do futebol, tenha sido a situação que fez envolver tanto português num só propósito, no caso nacional, não é? E, portanto, pronto, nada como surgir com este disco, O Nosso Fado Hoje é do Mundo. De facto, eu acho que O Nosso Fado Hoje é do Mundo, não só de hoje, não é? Já de algum tempo, mas pronto, oficialmente, hoje realmente é do mundo, porque por todo o mundo se canta fado e acho que por todo o mundo se reconhece o fado. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Chamam-lhe fado, vejo cantado de outra maneira. Maior ou menor, fala de amor, queira ou não queira. Ao ter nascido, viu o destino como parteira. Guitarra e viola são berço e escola e paixão primeira. Nasceu vadio e foi fugidio de boca em boca. Do cais às colinas, por tascas e esquinas, numa voz rouca. Andou embarcado, nobre soldado do nosso chão. O bem amado, hoje é letrado, tem condição. É canto de um povo que por destino e por condão levou pelo mundo a nossa canção. Andou embarcado, nobre soldado do nosso chão. O bem amado, hoje é letrado, tem condição. É canto de um povo que por destino e por condão levou pelo mundo a nossa canção. Chamam-lhe fado, vejo cantado de outra maneira. Maior ou menor, fala de amor, queira ou não queira. Não miscarado, doce ou salgado, de traje novo. Engalanado, não põe de lado o nosso povo. Nasceu vadio e foi fugidio de boca em boca. do cais às colinas, por tascas e esquinas, numa voz rouca, andou embarcado, nobre soldado do nosso chão. No nosso fado, longe é do mundo, tem condição. É canto de um povo que por destino e por condão levou pelo mundo a nossa canção. Andou embarcado, nobre soldado do nosso chão. No nosso fado, longe é do mundo, tem condição. É canto de um povo que por destino e por condão levou pelo mundo a nossa canção. Andou embarcado, nobre soldado do nosso chão. No nosso fado, longe é do mundo, tem condição. É canto de um povo que por destino e por condão levou pelo mundo a nossa canção. Então, aproveitando aqui a sua analogia que faz com o mundo do futebol, então podemos dizer assim: temos hoje no fado, felizmente, grandes jogadores. E onde Miguel Rebelo se vai integrar. Temos grandes jogadores. Se eu dissesse que desses jogadores o nosso Scolari, o nosso selecionador, era Jorge Fernando, o que é que me diria? Ah, eu acho que Jorge Fernando, pá, eu diria que Jorge Fernando é muito melhor que o Scolari. mas já é português. Exatamente. Mas, amores à pátria à parte. É um consagrado, o Jorge Fernando, e que venha a ter na nova geração de fadistas um dedo, dúvida, já para nos dizer um braço, portanto, da maneira como vem a escolhê-los e a ajudar que se lancem, e que o Miguel Rebelo tem aqui no seu disco, nomeadamente também a acompanhar a viola. Pois, isto são aquelas coisas que nós costumamos dizer, que temos a sorte de conhecer fulano e beltrano, não é? E claro, já agora só interrompê-lo. E o Custódio Castelo, porque não quero ser impreciso. Custódio, exatamente. O Custódio Castelo como adjunto, desde logo, na guitarra portuguesa. É o treinador adjunto. Exatamente. Né? O Filipe Larsson como massagista, eventualmente. Exatamente. Portanto, está a analogia completa. Já vi que o Pedro é todo dado à bola. Não é? Acho que todos nós portugueses somos, não é? Não, mas. Pelo menos é um tema que também é próximo de todos, não é? O futebol. Talvez aproveitar o tema para. Se for para as pessoas perceberem melhor o fado e outras coisas, vale a pena, realmente. Não, mas acho que sim. O Jorge. Já nos conhecemos, não lhe sei precisar, mas se calhar para aí há uns. Se lhe disser 20 anos, não estou a exagerar muito. Uhum. O Custódio, não. O Custódio conheci-o. Para aí há uns 6 anos, quando eu cantei. 5, 6 anos, quando eu cantei na Casa de Fado, de resto onde o Jorge toca e canta já há muitos anos, que é o Bacalhau de Molho, aqui em Lisboa, a Casa de Linhares, conheci aí o Custódio, mas também lhe digo, ou também digo aos ouvintes, que apesar de conhecer há menos tempo o Custódio Castelo do que o Jorge Fernando, tenho contado, diria, praticamente com a mesma amizade, com a mesma disponibilidade para tudo o que me diz respeito, etc., que o Jorge, com que tenho contato também com o Jorge Fernando, não é? Portanto, muitas vezes a quantidade não significa qualidade, ou seja, podíamos pensar, ah, sim, eu conheço o Miguel, conhece o Jorge há 20 anos, é natural que tenha um maior à vontade ou maior disponibilidade à parte do Jorge. Não sinto isso. Na prática, confesso que tem sido de uma disponibilidade para tudo o que eu preciso. Já no disco anterior, que era o Quem Foi Que Te Fez Fado, que saiu há 2 anos, foram. Também estiveram presentes no meu disco. Aliás, o Custódio tocou no disco inteiro, portanto, os 12 fados, na altura eram 12, agora são 15, tocou ao longo do disco todo. O Filipe Larsson também, no baixo, também fez os 12 fados. E aí, nesse, é que o Jorge e eu dividimos as violas. O Jorge tocou 6 e eu toquei outras 6. Neste, o nosso fado hoje é do mundo. O Filipe Larsson continua a fazer os fados todos. Portanto, temos 15. Os mais distraídos, só dizia que Filipe Larsson veio ganhar no ano passado, aliás, fazer aqui referência disso, o prémio de melhor baixista, portanto, pela Fundação Amália. Exatamente, quer dizer, o espanto é o único espanto, às tantas, é porque é que não ganhou antes, não é? Uhum. Porque é que só agora o Filipe Larsson, que é um músico do melhor que temos cá em Portugal, mas esse há muitos, muitos anos, não é? Não é só de agora, quer dizer, já o Rui Veloso, estava agora a pensar no Rui, porque o Filipe já vem dos tempos horas do Rui Veloso, não é? Exato. De 80s e tais, Paulo Gonzos e por aí fora, portanto, de outros géneros de música. Aliás, o Filipe acho que tem esta grande vantagem, que é muito versátil, não é? Desde o jazz à música popular, ao pop, ao fado, enfim, por aí fora. E pronto, nomeadamente também com o Jorge Fernando, não é? Com o Jorge, com a Ana Moura, com a Mísia, enfim, com tantos fadistas também, a própria Marisa, enfim. Portanto, para mim, digamos que, e para tentar aqui também de alguma maneira rematar e sumarizar um bocado aqui a nossa conversa, ter pessoas como o Jorge Fernando, ou o Custódio Castelo, ou o Filipe Larsson, como o Pedro Calcularà e todos os nossos ouvintes, no mínimo sinto que é... É uma equipa técnica de luxo, não é? É uma equipa, isto são jogadores e é uma equipa de luxo, sem dúvida. E claro que vamos aqui acrescentar também no acordeão o Manuel Alves Jorge. É claro que depois quando a gente fala de uns, não falar de outros é uma chatice, não é? Claro, claro. O Manuel Jorge, a par do Filipe Larsson, que também... Eu tinha o meu percurso não vem do fado. Eu ouço fado. Já lá íamos falar sobre isso. Exatamente. Íamos reparar no... Então pronto, a gente já lá vai, então. Vamos lá, mas vamos já então lá nesse caso. Então vai. Para recuperar logo o tempo do canto viário. Exatamente. Portanto, assim como no futebol, também se improvisa, não é? Vamos lá fazer aqui uma improvisação também. Vamos por aí. Portanto, vamos lá falar do seu tempo do Inatel. Exatamente, do meu tempo do Inatel. Ora bem. Para quem não saiba, eu formei uma banda em 93, 94, portanto está agora a fazer 20 anos, e em 95 saiu o primeiro disco de um grupo a que eu dei o nome de Canto do Vigário, dos quais faziam parte justamente o Filipe Larsson, no baixo, este nosso amigo Manuel Jorge, que o Pedro acabou de referir, no acordeão e no piano, piano/barra teclados, agora claro que agora no fado, claro, quer dizer, isto hoje em dia também já surge o piano como instrumento, ou teclados, no fado. Muito menos, não é? Muito menos. Mas pronto, neste caso específico do meu disco, agora o Manuel Jorge toca só acordeão, não toca piano e teclados, como tocava no Canto de Vigário. E tínhamos como quarto elemento um Filipe Lucas, que é o guitarra portuguesa. Uhum. Ou seja, isto era um grupo de música portuguesa, música popular, mas já na altura, e numa altura... Eu ainda no outro dia estive aí de volta de uns artigos quando saiu o disco e referia, estou agora aqui a referir, numa altura em que o fado estava em desuso, mas literalmente em desuso, porque li aqui e acolhi desses artigos, pelas palavras do jornalista, que o fado estava em desuso. Eu nem tinha isso tão presente e ao ler achei imensa graça. Portanto, lembro-me, sim, que na altura em que saímos com este disco, isto foi assim uma... Não direi uma bomba, até porque esta coisa da bomba agora, com esta coisa de Boston, pá, não é? O mundo, pá, em vez de aprendermos com os erros e sermos cada vez mais solidários uns com os outros... Andamos a reciclá-los. Andamos aqui, continuamos com as bombas, é uma chatice. Portanto, sem querer ofender ninguém, pronto, terá sido uma bombazinha, uhum, entre aspas, porque, pá, música popular portuguesa, até com algum pop à mistura, e depois o fado, a guitarra portuguesa. Portanto, esse disco tinha 11 faixas, em 10 estava a guitarra portuguesa, não é? E já na altura, fados, e já na altura também, não sei se o Pedro me iria referir isso ou não, mas na altura também, nesse primeiro disco meu, em que aparece a Fragata e o Arranjo, que é um fado que eu venho agora a regravar neste disco do Fado Fado. Poema de João Dias. Com o poema de João Dias, né? Aquela velha fragata, abandonada no cais, a imagem que retrata algo que não volta mais, tão velha como a raiz que a contempla entristecido, e à noite chora no cais saudades do Rio Perdido. Velha fragata que o tempo mata, presa no cais. Já não te vejo enfeitar o Tejo com o teu arraiz. Nas tuas velas, outrora belas, cheias de vento, pareciam aves em voos suaves, rasgando o tempo. Ao sol, à chuva e ao frio, tempestades e infernos, na roda faina do rio, lutaram 70 invernos, sem reforma que os sustente, no pior dos temporais. Vão morrendo lentamente a fragata e o arraiz. Velha fragata que o tempo mata, presa no cais. Já não te vejo enfeitar o Tejo com o teu arraiz. Nas tuas velas, outrora belas, cheias de vento, pareciam aves em voos suaves, rasgando o tempo. Tuas velas, outrora belas, cheias de vento, pareciam aves em voos suaves, rasgando o tempo. E aliás, e eu com esse fado, no final de 93, princípio de 94, concorri a um primeiro grande prémio do fado RTP. E fui finalista. Aliás, foi o único fado original que entrou nessa final, nessa fase final, música minha e poema de João Dias. Portanto, também foi, enfim, são pequenas honras que a gente vai juntando aqui ao longo, claro, da... E o que podemos dizer desde logo é que aquele jornalista que veio a falar do fado em desuso, e que finalmente estaria, certo, no contexto do momento, não foi premonitório, porque creio que o fado nunca esteve tão vivo como está hoje. É bem, sem dúvida, como está hoje e como estava ontem e há um ano e há dois. Uhum. Não é? Sim, mas a questão, eu já estou um bocado como o Jorge Fernando naquele, aliás, num fado que eu gravei também neste disco, um fado dele, que é o Chegou a Hora, não é? Em que ele, às páginas tantas, pergunta porquê é que a gente tarda em afirmar que o fado é só nosso, não é? Portanto, já havia naquela altura uma preocupação do Jorge nesta coisa. Porquê é que se demora tanto tempo a impor o fado como nosso? Porque é que o fado não é nosso? Realmente o fado só é cantado em português? Isto são frases, são algumas frases que eu estou a tirar. Sim, sem prejuízo do que dizia aqui o Hélder Moutinho, numa conversa que tivemos aqui também muito interessante. Sim. E que dizia que já sabia que na China se cantava fado, mas sim, enfim, ouça, chamemos o que quisermos, será um outro termo que não fado, naturalmente. Não, ouça, mas eu também não vejo nenhum mal. Nós também aqui em Portugal podemos cantar uma bossa nova, podemos, claro, cantar, claro, claro, música em espanhol ou em francês, ou desde que não se espera que é o fio condutor, desde que se saiba onde é que está, naturalmente. Pronto, a gente toda sabe de onde é que vem o tango, de onde é que vem a bossa. Exatamente. Nova, não é? Pronto, é preciso que não haja aqui alguém que diga um dia mais tarde que o fado tem origem no Havaí, não é? Exatamente. Um bocado como o Kelela, não é? Portanto, e que nem, quase ninguém sabe, tem origem no cavaquinho. Portanto, assim é tipicamente português. É, há realmente origens que escapam à maior parte das pessoas. A gente fala disto e fala daquilo e às tantas não sabe bem. Quer dizer, até sabemos do que é que estamos a falar, não sabemos exatamente as origens ou da história, claro, claro, de um estilo ou outro. Isso, sou... Mesmo o próprio fado tem há teorias e teorias, não é? Claro. Aquilo que o Miguel vai dizendo vai-me despertando o espírito crítico e eu não consigo, às vezes, ficar refriado. Porque vamos embora. É assim, se o Eddie Vedder, estou a falar do álbum Ukulele Songs, tivesse tocado com um cavaquinho Songs, toda a gente estava aí a tocar com o cavaquinho. E pois agora vejo, bem. De repente, pois. O ukulele parece que foi descoberto por não sei quantas pessoas, como se fosse, já estivesse tão enraizado no nosso ambiente musical, o que não é verdade. As coisas, infelizmente ou não, realmente são assim. São assim como o Pedro está a dizer. É preciso que venha alguém de fora dizer-nos o que é que é. Aconteceu, olha, não vamos mais longe. Aconteceu isso com Marisa. Depois de ela ter um prémio da BBC, epá, toda a gente parecia já conhecia a Marisa. A Marisa que andou aqui. É verdade. Andou aqui a penar como vocês muitos. Né? Andou a penar durante muito tempo como andou vocês penar, muitos, como, acontece. Como quase, exatamente. E ninguém queria. Ela, aliás, não. Ao que sei. É verdade. O disco dela foi recusado para a gravação. Numa série de editoras aqui. Aliás, foi o primeiro disco. Com produção do Jorge Fernando, não é? Exatamente, e que foi editado na Holanda. E que foi editado na Holanda, quer dizer, isto... Epá, o que conta isto de batatas, não é? Acho que exatamente. É mesmo ficar aqui. Já estamos aqui, felizmente, a fugir, porque hoje em dia já se está a procurar novas vozes no fado e hoje as editoras estão a perceber que o fado tem futuro, portanto... E que pois, será... mas agora é fácil, não é? Exatamente, sim. Agora é fácil. Agora é preciso encontrar boas vozes, que portanto, não aparecem em todos os sítios. Eu dou muito mérito a quem... A quem toma a dianteira, a quem dá a cara, a quem avança, porque realmente a Marisa, eu costumo, quando falo na Marisa, conheço a Marisa há muitos anos, ainda dos bares, a Marisa também cantava muito em bares, e portanto fomos colegas em bares, porque eu também fizeram o mesmo circuito, aliás. Exatamente. O próprio João Pedro Ruela, que era, agora já não é, há pouco tempo, que era o manager dela e companheiro. Acho que são duas pessoas que têm muita importância neste processo, percebe? A Marisa, claro, que é artista, que se fez uma grande artista, canta muito bem. Curiosamente ou não, o João Pedro Ruela, portanto, sendo o manager dela, não é? Mas as pessoas, eu acho que às vezes as pessoas pensam, mas para que é que os artistas precisam dos agentes ou precisam dos managers e aquela coisa toda? De um bom manager precisam de certeza, não é? Agentes ou managers trazer por casa e que estão à espera do telefonema para fazer um espetáculo, desses ninguém precisa, porque esperar ele pelo telefonema, ou esperar eu, ou esperar o Pedro, é exatamente a mesma coisa. Agora, o bom manager é aquele que dá o pedal, não é? Claro, como proativo, diz, né? Na gíria. É pá, pois com certeza é que conhece as pessoas e que faz por conhecê-las e que telefona e que chateia, é que etc. E com certeza que a Marisa é a artista que a gente conhece e tem a voz que tem, mas não foi só por isso que chegou onde chegou e que foi tocar e que levou o nosso fado, não é, ao mundo. É porque teve alguém realmente atrás e esse alguém, justiça lhe seja feita, terá sido realmente João Pedro Ruela, que também, na altura, também era meu colega, que também tocava bateria nos bares. Isto é tudo muito engraçado, porque a gente, aqui em Lisboa, isto às vezes, as pessoas pensam que Lisboa é uma grande cidade, ou que só lá fora é que há as aldeias e as vilas. Não, mas aqui a gente também, aqui também nos conhecemos todos, não é? Claro, claro. É um meio pequeno. Diziam aqui os vozes da rádio que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. Isso a propósito de um disco, na altura, editavam com várias colaborações, e que é fácil. Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar que o fado é canto genuíno português e não há nada que estranhar. Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar que o seu encanto é quem o canta uma só vez, não mais o deixa de cantar. Por que é que tantos teimam em dizer de um modo descuidado que o fado não nasceu em Portugal, que não é nosso fado, e buscam sua origem na distância, trazido pelas marés? Mas eu sei que o fado só é cantado em português. Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar que o fado é canto genuíno português e não há nada que estranhar. Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar que o seu encanto é quem o canta uma só vez, não mais o deixa de cantar. Por mais que eu tente o jeito de entender confesso que não posso. Por que é que a gente tarda em afirmar que o fado é só nosso? Talvez por isso o fado seja triste, um fatalista talvez, mas eu sei que o fado só é cantado em português. Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar que o fado é canto genuíno português e não há nada que estranhar. Chegou a hora de dizer, chegou a hora de afirmar que o seu encanto é quem o canta uma só vez, não mais o deixa de cantar. Por isso o fado seja triste, um fatalista talvez, mas eu sei que o fado só é cantado em português. E ainda antes de chegarmos aqui a seu primeiro disco, há que recordar que veio participar também, creio que na altura que conversámos com o Miguel Madger, na altura, agora hoje em dia do Seda, na altura da Dona Maria, ah, exatamente. Que veio também participar na composição para esses álbuns dos Dona Maria. É verdade, é verdade. Pois, portanto, esta eu tenho, lá está, provavelmente por não ter vindo de um meio musical muito determinado, portanto, ou com muitos vícios, portanto, não venho só daquela ideia. Normalmente eu reparo, a malta do fado vem do fado, não é? Já ouvi a cantar o fado em pequenino, eu também ouvi realmente, mas ou vem das casas de fado, ou já o pai cantava, ou a mãe, e depois muitos novos também começaram a cantar. Não é realmente esse o meu percurso. É quase isso, mas vindo dos, enfim, dos bares. Uhum. Bem que eu tenho a formação clássica, não é? Portanto, eu fiz o conservatório, tenho o curso geral do conservatório, minha formação é clássica, mas talvez por isso tenha uma apetência e uns, digamos, espero que não me levem a mal, nem é com a intenção de ser presunçoso, mas talvez isso me tenha ajudado a ter um leque, um horizonte musical talvez um bocadinho mais vasto, porque me permite realmente gostar. Eu adoro música clássica, mas também adoro música popular portuguesa. Uhum. Adoro o fado, adoro o António Carlos Jobim, percebe? Adoro... Pronto, há aqui vários... Adoro Sting. Quer dizer, há vários gostos que eu tenho e que acho que não são de maneira... Isto é... A música também não tem necessariamente de ser estanque. Não tem que ser. Nós podemos gostar de um bife com uma dada das feridas e não temos que comer bife com uma dada das feridas a vida toda, não é? Quer dizer, claro. Depois gostamos de um cozido à portuguesa ou gostamos de uma feijoada à transmontana ou à brasileira ou não sei o quê e de uns pastelinhos de bacalhau. Quer dizer, portanto, isto é possível confluir tudo, pelo menos no meu caso é. Portanto, eu tenho estes horizontes que vêm inicialmente da música clássica, que depois estendi, enfim, à música, digamos, chamar ligeira de uma forma mais ampla, onde incluo estes estilos todos que referi e provavelmente mais alguns. E portanto, a minha, e estava a falar, na minha veia de composição, componho também vários estilos de música, portanto, não me cinjo ao fado, e compus realmente para esse grupo que surgiu nessa altura, acho que foi lá por 2005, 2004, 2005, tenho a impressão, que eram os Dona Maria, com esta rapariga a Marisa Liz, dos Amor Electro, não é? Que agora é a voz dos Amor Electro. E na altura eu surgi com um tema, justamente com letra desse Miguel Madger, que o Pedro referiu há pouco, que era o baterista da banda. Exato. E a música minha, que era o Quase Perfeito, que acabou por ser o single. Uhum. Depois, quer dizer, foi o último tema a ser composto, porque o Miguel veio falar comigo, epá, tenho aqui uma letra minha, mas epá, não, sem compromisso, achas que consegues fazer alguma coisa? Não sei se ainda entra para este disco, porque já temos uma série de temas e tal. E depois, curiosamente, acabou por ficar o tema que foi mais badalado, que andou aí nas rádios, que andou pelas televisões e... Era o single, portanto, acho que isto diz tudo. Sabe bem, tudo tão certo. Sabe bem, quando te espero. Sabe bem, beber quem quero. Sabe bem, ter-te por... por perto. Sabe bem, tudo tão certo. Sabe bem, quando te espero. Sabe bem, beber quem quero. É giro. Estas peças são sempre tão enriquecedoras e, claro, e tão boas. Também tem os ouvintes aqui da Boa Nova perceber onde se vem e onde se vem e onde se vai, exatamente. Ora bem, neste disco tem 7 novos fatos, 6 compostos por si, um outro mais em colaboração com o Homem de Amarante, com o Marco Rodrigues, que há pouco tempo também esteve aqui connosco. Exatamente. E que, nas palavras do Rui Rocha, acaba por ter aqui uma lindíssima balada com Ana Lins. Pronto, mais que uma é convidada. Um tema lindíssimo deste. Ah, muito obrigado, Pedro. Obrigado. Parte que me toca. Portanto, o álbum, efetivamente, é do nosso agrado. Transversalmente, mas esta música tem qualquer coisa de, enfim, de fenomenal, quase. Ainda bem, pá, fico muito contente. Ainda bem. E isto é um disco muito rico, há pouco falou em 15 temas, mas onde o Miguel, talvez porque de facto percebia que estava a comemorar uma efeméride, quis tocar. Não, eu estou a falar de todo o álbum em si e das várias colaborações que tem e das homenagens que faz, porque faz uma homenagem aqui lindíssima no alfabeto fadista ao Carlos do Carmo. Ao Carlos do Carmo também, é porque sentiu que este disco de algum modo estava a comemorar uma efeméride e era preciso recordar o fado em todas as suas vertentes, ou quase todas. Sim, pois, em todas, pois, acho que foi bem ressalvado, Pedro. Em todas as vertentes a gente provavelmente tinha que fazer uma compilação e mesmo assim não chegava, não é? Sim, acho que é muito perspicaz da sua, se me permite dizer-lhe isto, da sua parte, essa observação. Realmente tentei aqui em 15 fados, aliás algumas pessoas diziam-me porque é que não fazes só 12, 13 fados, para, se calhar 15 é demais, daqui a pouco estás a fazer um duplo, e houve até quem me sugerisse, e eu até o poderia fazer porque tenho uma série de composições, mas também achei que era... Dizer mesmo, e porque não? Eu recordo-me o último, recordo-me que estamos aqui, foi com o Fernando Alvim, que teve várias participações também. Exatamente. Nos fados e coisas de Alvim, portanto, que justificou-se completamente um duplo. E porque era, não, quase, era quase um duplo, mas pronto, passando à frente... Claro, fica aí não sei quantas arrumadas no gaveta para quando quando o fado for do universo. Exatamente. Boa. Tenho sempre aqui muita coisa na gaveta. Que enfim, que depois dá para mim, dá para outros amigos, para outros colegas e pessoas que precisem de alguma coisa e que eu possa, para quem possa ser útil. Portanto, realmente, estes 15 fados, eu tentei com eles reunir nomes, quer na autoria, quer na composição, não é? Então, nós temos aqui nomes como o Pedro já referiu, o Jorge Fernando, não é? Que não só toca como tenho Chegou a Hora, que é um fado dos mais conhecidos do Jorge, que também tocou neste disco. Mas agora estou a falar de autorias. O Assalado ao Seu Vinho, tão bem conhecido. O Assalado ao Seu Vinho, portanto... em que também consigo homenagear a Amália, consigo homenagear o Alberto Janes, que é um dos grandes compositores da altura, não é? E que tantos fados compôs e que a Amália cantou, não é? A Amália não cantou só o Senhor Vinho, o Assalá o Senhor Vinho, do Alberto Janes. O Frederico de Brito, o Pedro Brito, Rodrigues, o Rogério de Oliveira, o Mário Rogério Fernandes. Exatamente. Portanto, isto... Eu só tenho o risco de estarmos aqui a dizer nomes e falharmos algum. Exatamente. Isso com certeza que falhamos. Mas pronto, temos aqui nomes dos mais consagrados, não é? Até o próprio Tosé Brito, que tem aqui um fado. Até ao Fim do Fim, que eu acho que é um fado muito bonito, que ele já havia composto para a Namora. O próprio Paulo de Carvalho e o Torre da Guia, que é o fado que eu uso, passo a expressão, para homenagear o Carlos do Carmo, que é o alfabeto fadista, não é? Portanto, eu tenho aí o fado, que é o quarto fado, que se chama Alfabeto Fadista, com letra de Torre da Guia, com música de Paulo de Carvalho. De que já me haviam dito que se havia de chamar Abecedário Fadista. Também há quem chame o Abecedário Fadista, há quem chame isso, exatamente. Mas realmente é Alfabeto Fadista, um disco de 1990, salvo erro, do Carlos do Carmo, Alfabeto Fadista. Há de amor, B de beleza, de ser curvo, uma criança. De Deus ou de descrença, mas com é se escreve a esperança. O F vai para o fado, o G vai para a guitarra, um H para o homem honrado, que ao I de ideal se agarra. As letras são 23, palavras são 20 e tal, alfabeto português de um fadista em Portugal. As letras são 23, palavras são 20 e tal, alfabeto português de um fadista em Portugal. Mojota fica à janela, Noel fica Lisboa, M de mulher mais bela, N a meio da canoa, O de olhar que me fascina, P de porta sempre aberta, Q de quadra, R de rima com saudade, O S acerta. As letras são 23, palavras são 20 e tal, alfabeto português de um fadista em Portugal. As letras são 23, palavras são 20 e tal, alfabeto português de um fadista em Portugal. T de terra, o do universo, onde o manutro desanda. V de viol de verso, X de cheiro, sem Z de zanga. As letras são 23, palavras são 20 e tal, alfabeto português de um fadista em Portugal. As letras são 23, palavras são 20 e tal, alfabeto português de um fadista em Portugal. As letras são 23, palavras são 20 e tal, alfabeto português e um fadista em Portugal. E pronto, e para esse convidei realmente também o Jorge Fernando para cantar. Somos, é um quinteto de vozes. Começo eu a cantar. Depois junta o Marco Rodrigues depois. Depois junto o Marco Rodrigues. O Pedro Moutinho. O Pedro também, Moutinho. Portanto, o Mano Cassola, não é? do Hélder Moutinho e do Camané. O mais novo, exatamente. E o Ângelo Freire. E o Ângelo Freire, que é um grande guitarrista, que as pessoas ainda não o conhecem propriamente como cantor, mas que já tinha ganho quando era pequenino, o Bravo Bravíssimo, para aqueles que se lembrem desse evento infantil, e que é um belíssimo guitarrista, que está agora a acompanhar a Ana Moura, e que teve nos últimos anos a acompanhar a Marisa. Portanto, para esse alfabeto fadista, convidei estes quatro amigos, chamar assim, formámos aqui um quinteto, para o fado que o Pedro referiu. Que é uma letra do meu companheiro de infância, temos desde a primeira classe, na altura da primeira classe, agora o primeiro ano, o Rui Rocha, e a música é a Meias, portanto, a primeira parte, digamos, a parte A é do Marco Rodrigues, a parte B é a minha, e convidei a Ana Lins para, neste caso, convidei a Ana Lins para se juntar a mim e cantar comigo. Isto que nos falta sentir. Algo mais ficou por dizer, tudo mais era outro dia, nada acontecia mais. Como se amar já nos fosse demais. Como se o tempo não quisesse, como se um olhar nada fizesse mais. Fomos nós um pedaço de ilusão. Então, por que estamos tão sós no reverso da paixão? Assim, por que não? Nada teu. Como se o amor não fosse apenas meu. Como se a noite nos quisesse. Como se um sonho me fizesse teu. Tão sós no reverso da paixão. Assim, por que não renovar repartir encarar, abarcar o que nos falta sentir. Temos aqui já um disco que segue a um outro que, meia culpa, não passou na Rádio Boa Nova, portanto, passou distraído. Portanto, há aqui uma culpa minha, porque normalmente tenho aqui até o gosto de dizer que estou atento, mas passou-me completamente à margem. Não sei quem foi a editora, portanto, mas... Pois, provavelmente a culpa não foi sua. Não, é sempre que... Há sempre pontos de contacto que alguém podia ter falado e escapou. Pronto, hoje estamos a redimir-nos com o nosso fado Hoje é do Mundo. Não, mas eu farei questão... de um dia que espero que seja relativamente breve, pelo menos este ano. Uhum. Espero ir fazer alguns espetáculos aí para o Norte. Muito bem. E faço questão de... Epá, se puder pessoalmente passar aí na vossa rádio, dar-lhe um abraço, conhecê-lo pessoalmente. Muito bem, e entregar-lhe em mãos esse disco de há 2 anos, que é o tal que já referi, quem foi que te fez fado. Muito bem. Se não... fazer-lhe chegar. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Ora, essa, eu é que agradeço a sua atenção e então é o mínimo que a gente pode fazer. Quando gostam de nós, acho que o mínimo que a gente pode fazer é gostar também das pessoas. Então vamos aí, deixou-nos aqui um mote muito interessante. Como é que hoje em dia um músico, um autor, chega às pessoas? Todos nós sabemos o que é o efeito, neste caso vem editar pela Ponte Zurca, e refilo o nome porque também já é uma editora que já conhecemos aqui de outras edições, de outros trabalhos, e creio que não estou a errar quando falo dos Melek Makaia. Exatamente, portanto, é verdade. Os grandes Melek Makaia. Que já foram nossos convidados também, portanto, daí que, como é que alguém consegue chegar às pessoas? Portanto, eu falava aqui do fenómeno das vendas, que sabemos o que é, e do download pirata, exatamente. E do espaço que as rádios dão ou não à música, a questão das playlists, portanto... A música tem que chegar às pessoas. As pessoas podem gostar ou não. Aí já é um processo pessoal, que cada um de nós interpreta aquilo que está a ouvir. Agora, como é que alguém consegue chegar às pessoas? Pois, Pedro, eu gostava de saber responder a essa pergunta, se calhar melhor. Não sou, como calculo, não sou um estudioso de marketing ou sei lá de quê. Tentando arranjar uma resposta simples para essa sua pergunta, será quase uma resposta de Monsieur de La Palice, quer dizer, a forma de chegarmos às pessoas é estarmos com elas, uhum, e cantarmos para elas, não é? Agora, o processo, todo o processo que está por trás para que isto aconteça é que provavelmente escapa. É bem mais complicado do que chegar aqui e dizer isto, não é? Pronto, isto passa, como sabe, hoje em dia é muito difícil, não há dinheiro, portanto isto é, já andamos a ouvir, já ouvimos esta frase há muitos anos. Já andamos a ouvir isso ao conjunto saber desde 1143. Portanto, isso... Exatamente. Portanto, não há dinheiro, mas vem um pessoa a dizer que a necessidade aguça o engenho. Portanto, é assim, vamos assim... Temos a noção de que há culpados nisto tudo, portanto, e que hoje em dia a televisão devia ter também um espaço para que a música aparecesse, e não estou a dizer que a televisão papadeiros, não é às 2 da manhã ou às 3, não é? Sim, portanto, sim. Que não seja sempre para os mesmos, depois temos as tardes de domingo, e perdoa, seja feito, posso chocar alguém, mas é que temos sempre as mesmas músicas e se calhar não é aquela... Mas, aquela também, mas pelo menos dar espaço a outras. Dar espaço a outras, Enfim, será que nem com este prémio da Unesco conseguimos contornar as coisas? Pois quanto é. Mais tempo falta para que haja um programa de fado na televisão pública? Exatamente. Realmente, é muito, na minha opinião, é muito pertinente essa sua observação. E enfim, sem naturalmente, e acho que vai compreender o que lhe vou dizer, sem desprimor nenhum para a Rádio Boa Nova, para a vossa rádio e para tão boas rádios que existem, este projeto da Rádio Amália, que acho que surgiu aqui em Lisboa, muito tenho bem, a impressão que surgiu, ainda não é nacional, tenho a impressão que não... Sim, já o é via futebol, internet, não é? Portanto... Ah, ou via internet, pois. E eu até no outro dia fomos há um dos programas que é a Estrela da Tarde, portanto, tocámos quatro temas ao vivo ali com umas pessoas num auditóriozinho, num estúdiozinho. Aliás, aqui há dias falámos com o Luís Gonzalez, portanto, que é um fadista, portanto, e também ele locutor nessa rádio. Exatamente, é. E realmente surgiu uma rádio, eu diria que não são 100%, não é 100% de fato, porque eu já vi uma outra coisa que não é fato, mas, uhum, pá, mas 90 e muito. Sim, é uma rádio temática, não é? É uma rádio temática, quer dizer, é uma rádio. E porquê é que isso não existe noutros... Porquê não existe, por exemplo, numa televisão? Porquê não existe... porquê não existem outras rádios? Eu até no mês passado, quando lá fui, acho que foi no mês passado, referi até a propósito desta homenagem ao Carlos do Carmo, porque não haver uma rádio Carlos do Carmo, ou rádio do Carmo, ou sei lá, uma coisa... E simbolicamente falando, uhum, ou seja, a Amália, naturalmente, que é quem é e é reconhecidamente... Quem é, portanto, a gente não precisa andar aqui a falar mais, sim, portanto, não mais seja, dela. Associa-se numa Amália e sabe-se que é uma rádio de fado. Portanto, aqui, exatamente. É uma estratégia de marketing. Portanto, que resultou. Sim, resultou. Mas quer dizer, há... E a Rádio do Carmo podia eventualmente associar-nos ao. E muito bem, hoje ao 25 de Abril, o caso do Largo do Carmo, não é? exatamente, por aí também. Mas pronto, neste caso eu estaria a referir-me, como percebeu, ao Carlos, não é? Ao Carlos do Carmo. Exatamente. Mas pronto, temos eu acho que realmente o fado deve muito à Amália Rodrigues, deve muito ao Carlos do Carmo, mas se calhar também deve muito à Marisa, ou seja, temos que também falar de nomes novos, deve muito ao Camané. Até para cativarmos públicos novos, não é? Porque... Exatamente, porque nós acho que nós tínhamos, não sei se era uma coisa um bocado nossa, portuguesa, de falarmos muito do passado, não é? E só os do antigamente é que eram bons. Não, acho que se está a desmistificar isso também um bocado. E as provas de homenagens que se fazem, normalmente antes só se faziam as homenagens depois das pessoas mortas. Hoje em dia já se fazem homenagens ainda com as pessoas vivas. Estava a pensar no mesmo, por acaso, é? Curioso. Estamos a distância de 300 km, linha telefónica, e estamos numa simbiose de pensamentos. Eu estava a pensar que, muito bem, voltando àquilo que começou a conversa por aí, a falar no futebol, muito bem que se fala no Eusébio, no Coluna, exatamente, nos Sete Golinhos, mas hoje temos Enfim, eu ia dizer, agora temos o Cardoso, mas... É, exatamente. Não, porque não é português. Mas temos o Cristiano Ronaldo a jogar fora de Portugal. Claro, e, claro que sim. E temos lá em cima o João Moutinho. Portanto, exatamente. Temos um conjunto interessante que dizem a esta geração nova que está a descobrir o fado. É, eu acho que nós temos que estar abertos. Deixarmos de saudosismos. Quer dizer, vamos lá, a saudade é boa. Claro, deixa que não seja uma coca, deixa que não seja como as velhas do Restelo. Exatamente, ora bem. Agora, acho que temos que saber parar e ver, e temos também saudades do, como dizia um estrovante, saudades do futuro, não é? Uhum. E temos saudades do presente, quer dizer, darmos valor àquilo que temos, não estarmos sempre a falar no passado e que aquilo era muito bom, era sim senhor, mas hoje também há gente muito boa. Hoje temos, aliás, temos estado aqui a falar de fadistas, cantores, mas ainda não falámos dos fadistas instrumentistas. E temos hoje em dia, aliás, há uns anos para cá, uma geração, mas uma geração mesmo, miúdos, que chegam a ter a idade dos meus filhos. Eu tenho dois gêmeos, tenho uma filha com 20 anos, tenho dois rapazes gêmeos com 14, não é? Eu já vi, na noite de Lisboa, rapazes com a idade dos meus filhos a tocar guitarra portuguesa, mas de se lhe tirar o chapéu, não andam ali. Há uma edição da E-Play, que o disco chama-se mesmo Saudades no Futuro, se não me engano, que já foi aqui destaque, há cerca de 6 meses, em que é todos os jovens têm a idade, portanto, quer na voz, quer na instrumental. Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que, lá está, é sempre mais fácil falar dos Cristianos Ronaldo e dos Messis, que são aqueles que estão lá à frente e que marcam os golos, uhum. E depois às vezes a gente esquece de quem está atrás, quem está na baliza, quem está na defesa e que faz os outros marcar os golos, não é? E aqui é um bocado isto, quer dizer, nós os cantores, eu também sou músico, portanto, uhum. Sou compositor, faço essas coisas todas, mas há aqueles que cantam só, mas que têm depois por trás um excelente baixista, ou um excelente guitarrista, ou um excelente violista, chamando o da viola, não é? Se não estivessem lá atrás, iam cantar à capela, não é? Quer dizer, quem explicou muito bem esse fenómeno foi o Rui Veloso, nos Mingos e Samurais, não é? Quer dizer, que é um havia alguém que se chegava lá à frente e o resto andava cá por trás. Mas exatamente. Pronto, é? Exatamente. Há alguém que tem que recolher os beijos, não é? No caso, pois, exatamente. É claro que há alguém que tem que recolher, mas que a gente também fala das... Claro. As outras pessoas estão lá e não estão lá para enfeitar. E temos, hoje em dia, e acho que também isso tem ajudado imenso, para que os fadistas sejam conhecidos e para que o fado esteja na boca do mundo, é realmente uma quantidade de instrumentistas e de muito bons instrumentistas. Ainda há pouco falámos do Ângelo Freire. O Ângelo Freire, que é um rapaz com, salvo erro, 23, 24 anos. E que, como eu referi há pouco, tem estado, aliás, acho que até está, neste momento, em turnê com a Ana Moura, e pela Europa, ou coisa que valha, esteve pelo mundo inteiro durante cerca de 4 anos com a Marisa, não é? Uhum. E um rapaz com, portanto, isto, se ele hoje tem 23, quer dizer que na altura tinha 18, percebe? 18, 19, já com esta responsabilidade em cima dos ombros, a acompanhar uma Marisa que é uma embaixatriz do fado em Portugal e no mundo inteiro, não é? Portanto, esta responsabilidade não é só o estar ali a acompanhar fulano A ou fulana B. É toda uma... entendo eu como tal. É toda uma experiência e uma maturidade que um rapaz com esta idade adquire. Epá, e que naturalmente isso depois vai ter que se refletir na música que ele toca de uma maneira ou de outra, percebe? E, portanto, o Ângelo, eu tenho aqui neste meu álbum, o Ângelo, porventura, nestes 15 fatos, tocou 5. Era inicialmente para tocar 2, depois começou-se a entusiasmar com o disco, começou a achar muita graça. Epá, se eu fizesse isto, se eu tocasse... Aliás, no próprio alfabeto fadista, que nós já referimos, que eu faço homenagem ao Caso do Carmo, até tive esta conversa com o Ângelo, estava ele na Alemanha com a Ana Moura, e eu cá... E ele dizia-me, Miguel, mas se quiseres, eu toco a viola, porque ele é um guitarrista, não é? Toca guitarra, uhum. Mas também toca muito bem viola, e também toca piano, e também toca baixo, percebe? É engraçado que as pessoas pensam, mas as pessoas não podem saber porque não sabem, quer dizer, como claro, é que podem claro, saber? Não acompanharam, não é? Se não formos nós a falarmos nestas coisas, conhecemos. Portanto, o Ângelo toca estas coisas todas e canta e faz arranjos e é produtor ou já está a pensar também em produzir. Aliás, está em cima da mesa ele produzir-me, se não o próximo disco. Já falamos nisso, não é? Já está falado. Haja condições para que isso aconteça. Claro. Portanto, mas dizia eu, o Ângelo, no alfabeto fadista, não toca só guitarra. Portanto, toca guitarra, toca a viola, é ele que toca a viola. Foi ele que fez o arranjo para esse alfabeto fadista e ainda canta, porque é um dos meus convidados, portanto, os tais cinco que eu falei, não é? Com o Jorge Fernando, o Pedro Moutinho e o Marco Rodrigues e o Ângelo, portanto, esta riqueza que muitas vezes as pessoas desconhecem e que, se calhar, se houver rádios ou houver programas de televisão ou sei lá mais o quê, a falar sobre estes episódios que há, como calcula, como este aos milhares, aos milhões, claro, não sei. Claro. Opa, isto é interessante, eu acho que as pessoas se gostam de saber que a fulana, não sei o quê, da novela, não sei o quê, que traiu o outro ou que separou daquele, epá, se isso tem graça, eu pergunto, então e estes pequenos episódios não têm graça? Não é? Pelo menos, do meu ponto de vista, muito mais que o Big Brother. Mas... É pá, pois, pronto, isto depois fica naturalmente a pergunta no ar e ao critério. Exatamente, levar-nos-ia a mais uma hora de conversa. Ui, Pedro, que isso é quando eu for aí, fica... isso é quando o meu amigo... Está pré-agendada desde já. Exatamente, só falta meter-lhe um dia, portanto, o Miguel, exatamente, quando tiver disponibilidade, já sabe, ter muito gosto em recebê-lo cá. Vamos aí almoçar. E se isso não acontecer, já sabe, pelo menos na cena do próximo disco, voltaremos a falar. Com certeza que sim, mas eu tenho confiança que seja antes. Pois sei lá, o senhor vinho vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho? Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho, em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. É, rapaziada! Já fui respondo o vinho, a folha solta a brincar ao vento. Fui o raio do sol no firmamento, que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol, e assim eu até dou vida. Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga ninguém, e faz pouco de mim. Quem me trata como água, é ofensa paga. Eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que vi. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Ótimo, isso é que é. Gostava muito de dizer pessoalmente. Muito obrigado. E eu desde já agradeço a disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova. E portanto, iremos falar então seguramente mais vezes. E a porta está aberta para si, como está para os seus colegas atualmente, para irmos falando destes magníficos discos que vão lembrando aquilo que é bom da música em português. Miguel, mais uma vez um grande abraço e obrigado pelo vosso apoio. Muito nada, pelo amor de Deus, Miguel. Disponha-se. E pelas suas palavras. Sabias que a verdade era só uma? Mentias sem falares de coisa alguma? Fugias quando o amor te perguntava e a resposta então tardava por não te sobrar nenhuma? Deixavas uma réstia de sorriso, um beijo sempre frio e indeciso. O tempo que entregavas era pouco, e eu ficava quase louco